Olá. Uma comunidade em que Deus está no centro, uma comunidade na qual Deus está no centro, ela tem que lidar, muitas vezes com o pecado. Quando eu falo de comunidade aqui, eu estou me referindo a comunidades para englobar Antigo e Novo Testamento, ou seja, comunidade, israelita, comunidade da igreja. Presumindo que a igreja seja uma igreja verdadeira, onde Deus realmente está no centro. O que acontece quando alguém peca dentro de uma comunidade? Uma comunidade aqui seria uma igreja local, uma igreja com um grupo de pessoas que temem a Deus, que creem em Deus e que são pecadores. O que acontece quando um peca? Em que isso afeta o restante do grupo, o restante da comunidade, como isso afetava Israel, como isso afeta a igreja hoje? Bom, Israel estava entusiasmado, o povo entusiasmado ali após a travessia do Jordão, a tomada de Jericó, e depois quando eles pensavam que iam derrotar facilmente o pessoal lá da cidade de Ai, eles acabam se frustrando, são derrotados, são perseguidos, caem ali em diversos questionamentos até que Deus explique então que o problema deles é a existência do pecado. E, bom, o que nós vamos ver hoje é como eles tiveram então que lidar com isso, como é que eles tiveram que lidar comunitariamente com isso. Nós vamos perceber o tempo todo aqui que o povo é envolvido com a liderança, claro, de Josué, mas a gente vai perceber que Deus faz com que todos passem pela experiência do tratamento em relação àquilo que está acontecendo. Primeiramente, estamos aqui no capítulo 7, lembrando, né? Nós vamos ver. A ler aqui os versículos 13 a 15. Deus diz então, depois de ter informado para Josué que havia a presença de pecado ali, ele diz para Josué: vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. O que nós vemos aqui é que o pecado que afeta uma comunidade deve ser conhecido por ela. O assunto é muito sério e todos tinham que tomar conhecimento. Conhecimento de qual era o pecado, a qualificação do pecado, o autor do pecado, e o que deveria ser feito. E Deus deixou isso extremamente claro ali para Josué, para que ele comunicasse então o povo. Para lidar, foi preciso preparação. O povo tinha que se preparar antes. É, simplesmente, olha, vamos lá, vamos acabar logo com isso. Deus, ele quis que então tudo acontecesse no dia seguinte a esse que ele estava conversando ali com Josué. Que eles então se preparassem. Depois de ele nomear o pecado de modo específico, ou seja, dizer claramente que havia o que havia acontecido, ou seja, alguém havia tomado coisas que estavam consagradas, essa pessoa então tomou essas coisas e esse era o motivo da indignação de Deus, e Deus explica: essa pessoa violou a aliança. E por isso, a questão aqui é uma questão coletiva, é uma questão que afetou a todos, como a gente já conversou em relação à passagem anterior. É algo que está dentro de um acordo feito entre Deus e todo o povo ali. O pecado de um ali está afetando todo mundo. E Deus trata desse modo. Ele tem essa maneira de lidar com as coisas, e não tem nada de injusto, não tem nada de improvisado. Deus inventou isso aí de última hora. Não, são critérios básicos de Deus. E era também importante, era preciso que eles se purificassem, que eles se santificassem, parassem tudo agora que eles estavam fazendo, parassem com a ideia de simplesmente ir lá tomar a cidade, vamos resolver isso, vamos seguir com a vida aqui. Não. Vocês têm que agora se purificar, se santificar. Vocês têm que se consagrar, vocês têm que estar preparados para isso. Havia lá na lei de Moisés vários critérios a respeito de purificação. A gente não vai entrar no detalhe aqui. A questão é que o que importa é que eles precisavam estar mentalmente, espiritualmente preparados para lidar com um assunto que para Deus é extremamente sério e, portanto, para eles deveria ser levado a sério também. Para lidar era preciso preparação e era preciso também reflexão. Era preciso refletir sobre o que estava acontecendo. Dada a seriedade do assunto, não basta você apenas dizer assim: olha, é grave, olha, vou mostrar para você como isso é feio, como isso é terrível. O que Deus fez? A gente já observou aqui que Deus, ele não deu o nome aqui do culpado. Em nenhum momento ele antecipou essa informação. Pelo contrário, ele estendeu essa informação, o conhecimento dessa informação, para o final de um processo que você tem que lembrar que envolveu aqui uma multidão de gente. São 12 tribos de Israel. Cada tribo deveria se apresentar de uma vez, e uma tribo lá perante Josué. Essa tribo se apresentava, todos os componentes ali dessa tribo, e essa tribo, não sendo escolhida, passava para outra. E assim foi, né? Assim deveria ser, até que se chegasse então ao clã, né? Dentro daquela tribo que foi escolhida, o clã. O clã é um grupo de famílias, vamos dizer assim, dentro da tribo, né? Então, dentro daquele clã seria escolhido um clã específico. Dentro desse clã, uma família, e dentro dessa família, um indivíduo. Deus ia revelando, portanto, aos poucos, dentro de um processo. Ora, o que Deus queria com isso? Por que Deus fez assim? Porque Deus, ele quis que os israelitas, eles tivessem ali um dia bem cheio, um dia bem atribulado, um dia de apreensão, um dia de temor, em que eles estariam pensando o tempo todo: mas, puxa, será? Quem será que foi? Será que eu mesmo posso ter feito alguma coisa? Não, eu não tomei parte de nenhuma coisa, eu não peguei nada, eu não levei nada. Ah, tá certo, eu peguei ali aquilo para olhar, mas eu larguei em seguida. Enfim, o que pode ter acontecido? E será que alguém que eu conheço, será que alguém da minha tribo? Apreensão e temor. Apreensão e temor diante de um Deus que é onisciente. Deus sabia o tempo todo quem era essa pessoa. Deus já tinha essa pessoa lá marcada, mas ele só iria mostrar no fim. Esse ensinamento, ele não era algo apenas teórico na mente dos israelitas, mas era algo que eles foram percebendo ao longo do processo o quanto isso era verdadeiro, o quanto Deus é justo justo, inclusive, em imputar o pecado de uma pessoa, porque o tempo todo essa sensação de que, ué, mas eu não fiz nada, e eu, por que que eu tenho que estar aqui? Por que que nós sofremos essa derrota? Por que que Deus está nos punindo? Por que ele está dizendo que nós vamos continuar sendo derrotados enquanto o pecado não for tratado? Porque a questão da imputação é uma questão muito séria para Deus. Ela está presente de maneira farta, nas Escrituras. Se a gente olhar, isso está presente desde Adão. E Paulo nos mostra isso. Basta ler o capítulo 5 de Romanos, né? A imputação está toda ali. O pecado de Adão afetando toda a raça humana, o pecado imputado a um débito que é lançado na conta de toda a humanidade uma vez só. Essa ideia que Paulo nos transmite, que ele nos explica, que ele elucida para nós, mas que está presente em toda a palavra de Deus. Essa questão da imputação é um princípio básico de Deus. E ali Deus está usando isso. Olha, o pecado de um foi imputado a todos, porque era um acordo ali feito com todos. Não pode haver, evidentemente, o que se vê muitas vezes em relação ao pecado. E a gente vai ver isso muitas vezes na palavra de Deus, na Bíblia, no Antigo Testamento, Israel sendo negligente com o pecado. A gente vê as igrejas, né, já no Novo Testamento, a negligência com o pecado, talvez Corinto, né? Ainda nos tempos apostólicos ali, o maior exemplo de negligência em relação ao pecado. Quando você negligencia o pecado, é quando você desconsidera o pecado, você deixa de olhar para o pecado como pecado, deixa de entender a gravidade da situação, deixa de entender o quão é necessário lidar com isso. Veja que no versículo 15, Deus dá a sentença. Essa pessoa tem que ser queimada, essa pessoa tem que ser morta, ela tem que ser executada. Isso dá a ideia da gravidade do pecado. Quando isso não é entendido, quando isso não é compreendido, o quão grave um pecado pode ser, vai haver negligência. E muitas vezes o que se faz é lidar com o pecado sem preparo, sem o devido temor, sem procurar refletir sobre o que aquilo representa de verdade. É preciso ter muito temor, e aqui a gente vê como Deus ele encaminha a situação, comunicando, levando a comunidade de Israel a ter uma compreensão, em primeiro lugar, do que está acontecendo ali. Mas o pecado, ele não, que afeta a comunidade, ele não deve ser só conhecido, ele tem que ser tratado por essa comunidade. Então, ele continua aqui no versículo 16, da seguinte forma: na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraítas. Fez o clã dos zeraítas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zimri. Josué fez a família de Zimri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: Por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. O pecado que afeta uma comunidade deve ser tratado por ela. Bom, conforme Deus havia instruído, nós vemos então que são levadas ali, né, são encaminhadas ali perante Josué, primeiramente as tribos, e a Judá é escolhida, depois dentro de Judá, os clãs, e dentro dos clãs de Judá, os Zeraítas. Depois, dentro desse clã dos Zeraítas, a família de Zinri, e dentro da família de Zinri, finalmente Acã, filho de Carmi. Bom, o que é feito então em seguida é a apreensão, né, dele. Ele é levado junto com a sua família ali perante o Deus de Israel, perante Yahweh, né? Essa presença de Deus, evidentemente, simbolizada ali pela Arca da Aliança. Ele é levado ali porque Deus é o juiz, Deus é aquele que determinou tudo o que está acontecendo, né? Nada é feito ali à parte daquilo que Deus está dizendo. É tudo por temor a Ele, é tudo pela instrução dEle, é tudo para a glória dEle. Enfim, é dessa forma que as coisas começam a acontecer. E note, Acã é conduzido coletivamente, uma espécie de procissão solene, a gente poderia dizer, né, que ele é conduzido com a família, e tudo o que pertencia a ele, tudo é levado ali, e na presença de todos. Todos estão ali, não só testemunhando, mas veja que vem uma sentença, e essa sentença, ela é coletiva também. Ela é mediada por Josué, é a sentença de Deus, portanto, ela é mediada por Josué. Josué pronuncia a sentença, o pecado dele é claramente descrito ali, assim como a sentença: olha, o que você fez isto, e o que vai te acontecer é isto. Você se apossou das coisas consagradas, agora você vai ser morto por causa disso. Você deve se perguntar: tá, mas não tinha coisas ali que deviam ser levadas para o santuário? Ouro, prata? Sim, só que essa altura Deus, ele considera tudo como destinado à destruição. Tudo agora é herem, né? Tudo agora deve ser destruído. É um pacote, né, que envolve Acã, sua família. Claramente, cúmplice aqui, né? Ninguém tá levando inocentes aqui para a sentença. E os seus bens, nada do que eles tinham sobrou, né? Até os próprios animais, e também esses bens que foram tomados ali. Tudo feito coletivamente. A sentença é de Deus, o mediador é Josué. Testemunhas são todos, todos estão ali confirmando, não estão só testemunhando: ah, eu vi. Não, são pessoas que estão subscrevendo, né? Estão assinando embaixo, né, como a gente diz, tudo que se passa. E veja, depois disso, então, claro, você vê ali a sentença sendo aplicada, uma cena horrível, né? Uma cena em que uma família inteira é morta com tudo que eles tinham, na presença de todos ali. Todo o povo de Israel se dirigiu àquele vale, o vale que depois recebeu esse nome, Acor. E veja que, se houve uma condução coletiva, uma sentença coletiva, agora é uma lembrança coletiva, porque é empilhado sobre aqueles restos mortais, né, aquelas cinzas que misturava gente com bicho, com coisas, né? Aquele monturo de cinzas é agora sobre ele colocado. Lembra que antes eles já haviam apedrejado, né? Aqui diz que todo Israel apedrejou. É claro que vai um joga uma pedra, depois outro joga e outro joga, né? O todo aqui a gente não precisa levar ao pé da letra de que cada indivíduo de Israel fez isso, mas pelo menos uma grande quantidade, certamente de cada tribo ali, fez esse apedrejamento. Eles foram queimados, depois sobre as cinzas foram amontoadas as pedras, que deve ter ali, diz que foi um grande monte, né? Um monte bem visível, bem fácil de ser notado. E eu diria que a lembrança daquele lugar, aliás, a cor significa perturbação, né? Portanto, o nome desse vale já é perturbador, né? É o Vale da Perturbação, que recebeu esse nome por conta do que aconteceu ali, uma perturbação, uma primeira perturbação, que foi a derrota, depois a perturbação de perceber a ira de Deus. E a perturbação de presenciar toda aquela cena. Mas é a cena necessária para tratar do pecado. Eu diria que as pessoas que passavam por ali até talvez pensassem: olha, deve ter ouro derretido, prata derretida ali no meio. Mas quem é que, em sã consciência, ia querer pegar para si novamente aquelas coisas? É possível que alguém tenha feito isso, e tenha sofrido também consequências. O fato é que o monte de pedras estava ali como testemunho do pecado. O vale, com aquele nome perturbador, lembrança, algo que deveria ficar na mente deles, para que essas coisas não se repetissem. E assim Deus vai ensinando, Deus vai ministrando aquele povo, para que aquele povo seguisse uma vida reta, levasse a sério as coisas que ele, Deus, estabelecia para um relacionamento correto com eles. Veja, o tratamento equivocado vai sempre trazer problemas. Quando a gente descobre o pecado dentro de uma comunidade, tanto em Israel quanto na igreja, isso tem que ser tratado corretamente. Mas o tratamento equivocado, muitas vezes ele tem a motivação errada. A motivação muitas vezes não é a glória de Deus. A motivação muitas vezes é uma implicância pessoal. Muitas vezes não tem um critério bíblico para se avaliar aquilo. Muitas vezes a motivação é até mesmo política, forças que se movem, né, para culpar alguém. Muitas vezes os critérios são os critérios errados, os critérios para se avaliar as coisas, e muitas vezes os objetivos são errados, ou tudo isso junto. Onde se quer chegar com isso? Qual é o resultado que nós esperamos? Uma aproximação de Deus? Deus estar satisfeito conosco como comunidade? Deus se agradar, e Deus, por conta disso, aprovar nossa vida em comunidade? Agora é importante algo a ser lembrado aqui. Se a Escritura nos fala de uma imputação no sentido negativo, ou seja, a imputação do pecado de Adão a nós, que nascemos com essa imputação, porque somos diretamente ligados a ele, por outro lado, a Escritura também nos mostra que, através de Jesus Cristo, a justiça de Cristo é imputada a nós, porque o nosso pecado foi imputado a ele, o pecado dos eleitos, o pecado daqueles a quem Deus escolheu para que Cristo morresse no lugar de muitos, como diz em Romanos capítulo 5 também, que a gente já mencionou, que eu já mencionei aqui. essa imputação do pecado a Cristo é o que faz toda a diferença. E é isso que forma uma comunidade cristã hoje. O que é uma comunidade verdadeiramente cristã? É um grupo de pessoas que foram justificadas, pessoas que receberam a justiça de Cristo imputada a eles e que cujos pecados foram imputados a ele, Jesus Cristo, que pagou na cruz por eles. Agora, essa comunidade, essas comunidades de hoje, evidentemente, elas são afetadas pelos pecados individuais. Eles precisam ser devidamente conhecidos. É preciso que Deus ajude cada igreja a conhecer o pecado, a não ficar oculto, a não ficar escondido. A igreja precisa respirar transparência. A igreja precisa ter uma vida saudável em que não é nem liberalismo e nem aquele farisaísmo que cria regras, que cria leis, cria uma vigilância arbitrária que acaba gerando outros problemas, mas uma vida que busca verdadeira santidade, que caminha nessa santidade, que cada um individualmente procura lidar com os seus pecados e, quando é necessário, procura tratar individualmente. Agora, quando é necessário o tratamento coletivo, quando isso chega à esfera coletiva, é preciso saber lidar com isso. Nós não podemos ser negligentes. Isso é uma regra que sabemos que o texto claramente nos mostra. Não pode haver negligência com o pecado. E nesse sentido, é preciso preparo para lidar com ele, é preciso temor para lidar com ele. E é preciso lidar biblicamente com o pecado, não de formas inventadas, seja por negligência, seja por tratamento equivocado, motivações, critérios, objetivos. E graças a Deus que o nosso pecado foi imputado a Jesus Cristo e a justiça dele foi imputada a nós. Que nós vivamos uma vida onde o pecado ele tem o seu tratamento, o tratamento que é devido. Que Deus nos ajude nisso. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.